fantasia de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado. Basta de ti, Jesus. Pra onde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Presença me atrai, então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Me leva em teus braços de amor.